feliz vem cantar, quem está feliz vem dançar, quem está feliz põe os braços no ar. Quem está feliz vem cantar, quem está feliz vem dançar, quem está feliz põe os braços no ar. E dá um grito, hey! Com alegria, encosta, encosta, menina, chega para cá. E dá um grito, hey! Com alegria, e roça, roça, até o dia clarear. Na palma da mão, hoje vai ter bailarico na festa de São João. Alô, alô, está na hora de cantar. Alô, alô, está na hora de dançar. Aviso o povo, bate na palma da mão, hoje vai ter bailarico na festa de São João. Ora, muito bom dia a todos e a todas. Ora, estou cá mais uma vez com mais uma emissão, As Manhãs Românticas. Então vocês estão na presença de Lourenço, da Nova até o Meio-Dia. Eu espero que estejam todos bem de saúde. Para quem trabalha, muita coragem, porque hoje estamos com um tempinho muito fresco e estamos com menos 2 graus a 4 sobre o dia. Ora, hoje somos o 11 de janeiro de 2022 e espero que vocês estejam todos bem aí desse lado e fiquem bem à escuta em torno da nossa música das 9 até ao meio-dia. E vamos começar com música, muita música romântica que tenho aqui para vos passar. E se vocês estiverem ao cantinho, deixem-se estar porque está muito frio lá fora. Então, vamos continuar com nossas músicas. São duas lágrimas que eu choro, amor. Ora, e continuamos então com Tony Carreira. Tony Carreira que vai estar aqui presente no dia 21 de janeiro de 2022 no Zenit de Orleão. E a rádio é patrocinadora de esse espetáculo. Então, escutamos a música. Te vejo outra lua, Deus. As lágrimas que minha alma chora. Tu sabes como é quando volto eu outra, quando vou embora. Vamos chorando de alegria por sentir que estou voltando. Há uma lágrima a cair pelo meu rosto e uma outra que há de vir depois de gosto. Meus olhos nunca vão secar. Mais salgada, mais passa mal e aquela tristeza tem outra cor. É diferente da primeira, que é por amor. Meus olhos nunca vão secar desta maneira. A sua nota Arc-en-ciel au 02 38 43 48 00. Atrás dos montes. Bandeira de união, o hino que é nossa canção.

Ora, vimos de ouvir o Tony Carreira, que estará cá no dia 21 de janeiro de 2022. Então, é um cantor que é um fã de mulheres. Então, vamos continuar com a nossa música e vai ser... O título que tem é Canta Cantora. Até vocês estão à escuta das manhãs românticas aqui na vossa rádio Arco-Íris 96.2. Espero que vocês estejam a passar uma ótima manhã de terça-feira, 11 de janeiro. E com muito frio, não é? Então, se vocês andam cá fora, agasalhem-se bem, tenham, cubram-se, que o tempo não está muito famoso para andar cá fora. Então, boa coragem onde vocês estiverem e uma ótima terça-feira. Canta, cantor, que até a freira com o padre vai dançar. Eu estava um pouco tonto e a ela eu pedi: faz-me um grande favor, traz o microfone aqui. Entramos os dois em palco, foi também a honra. A filha do presidente estava com ele na mão. Ela cantava uma quadra, eu cantava a seguir. Foi o pimba e a zomba, o malhão veio a seguir. Até que chegou a hora, eu tive de terminar. Alguém gritou: oh cantor, tu não pares de cantar. Canta, cantor, que hoje o povo está pronto para a festa. Canção popular. Canta, cantor, que até a freira com o padre vai dançar. Até que chegou a hora, eu tive de terminar. Ó cantor, tu vem depressa, vem para o palco cantar. Canta, cantor, que até a freira com o padre vai dançar. Canta, cantor, que hoje o povo está pronto para a festa. Canta, cantor, que alegria não há fada como esta. Canta, cantor, uma modinha, uma canção popular. Se alguém te convidar para uma noite de paixão, meu amor, quero que digas: vou sair com o João. Se alguém te convidar para uma noite de carinho, meu amor, quero que digas: vou sair com o João Quintino. Alto tenho o João, sim senhor. E se quiserem saber se comigo és feliz, podes mostrar o dedo e o anel que te ofereci. Se alguém te convidar para uma noite de paixão, meu amor, quero que digas: vou sair com o João. Se alguém te convidar para uma noite de carinho, meu amor, quero que digas: vou sair com o João Quintino.

C'est du soleil, soleil, plein les oreilles, plein les oreilles, plein les oreilles. Allez, continuamos então com a nossa música e desta vez vamos escutar a minha hortaliça. Agora a hortaliça está a ficar fraca com o frio que faz e tudo, não está muito bem, está a ficar murcha. Então vamos escutar esta bonita música. Estou a Quero é paz, paz, paz, sentir o teu calor. de primeira. Começo lá pelo Minho, que o mapa não me engana. Não dá para resistir ao bacalhau à Viana. Vou a Braga, estou na estrada, meu carro faz mais barulho. Aqui quero provar as papas de Sarrabulho. Quis ir ao presunto das Chaves, mas perdi-me por ali. Vim parar a Bragança para comer bom javali. É comer que eu estou feliz e a beber os copos à maneira. Em Portugal toda a gente diz: a comidinha aqui é de primeira. Toca andar aí vou eu, para comer não há igual. Feijoada transmontana aqui de Vila Real. Queria parar de comer, isto ainda dá para o torto. Agora vou-me lamber, tripassa a moda do Porto. Daqui vou para Aveiro, à Caldeirada de Enguias. E comer rancho em Viseu, que servem todos os dias. É comer que eu estou feliz, e é beber os copos à maneira. Em Portugal toda a gente diz: a comidinha aqui é de primeira. Na guarda e estou maravilhado. Já estou em Castelo Branco, vou comer cabrito assado. Agora eu já percebo, comida boa não finda. Já estou aqui sentado, grande leitão em Coimbra. Eu quero cheirar tudo, tudo é bom e não sabia. Hoje é dia de provar a champanhe em Leiria. É comer que eu estou feliz e é beber os copos à maneira. Se viagem lá vou eu, o meu instinto pede. Tinha de vir comer porco frito a Porto Alegre. A Lisboa comi sardinhas e aqui já sinto saudade do choco frito em Setúbal e mesmo à beira do Sado. Eu tinha de ir a Évora, ia de qualquer maneira. Já só queria comer as barriguinhas de Freia. É comer que eu estou feliz e é beber os copos à maneira. Em Portugal toda a gente diz: a comidinha aqui é de primeira. Agora não falta tudo, sei que já faço inveja. Já estou aqui para comer, migas entre costa em Beja. A distância já é pouca e agora já não paro. Para terminar em beleza, vou à Caldeirada a Faro. De todos me despeço, que alegria verdadeira. E ainda quero ir comer aos Açores e à Madeira. É comer que eu estou feliz e a beber os copos à maneira. Em Portugal toda a gente diz: a comidinha aqui é de primeira. É comer que eu estou feliz e a beber os copos à maneira. Em Portugal toda a gente diz: a comidinha aqui é de primeira. Ora então, a comidinha de primeira e beber uns copinhos, mas é preciso ter cuidado, beber com moderação. Então são 10 horas e 2 minutos e vocês estão à escuta das Manhãs Românticas aqui na Rádio Arco-Íris 96.2. E então, se você ainda não se ligou à música, ligue-se então à Rádio Arco-Íris 96.2, que estão à escuta da melhor música portuguesa. Então, vamos continuar com a nossa música e vai ser mais uma canção de Tony Carreira. E como vocês sabem, hoje escolhi este artista porque bem breve ele vai estar cá no Zenit e escolhi e passo uma canção de vez em quando dele para vocês escutar. Por isso te amo. Obrigado por as mulheres e então também da minha parte, mas muito obrigado a todas as mulheres, principalmente a quem me telefona para a nossa rádio a dar um bom dia e um ano novo, e eu desejo a todos também muita saúde e um bom ano novo ainda, que a gente pode falar em ano novo até o fim de janeiro. Então, um ótimo dia para vocês todos que estão aí desse lado à escuta da Rádio Arco-Íris. Então, continuamos com as nossas músicas. Sergio Rossi, Fat Rob, Mr. Masso, here we go. No teu jeito de menina, no teu corpo de mulher, qualquer homem como eu fica subiço. Esse olhar que me domina, o teu dom de enlouquecer, são o inferno que há no céu dos meus sentidos. Quero e não quero, eu fujo, venero, mas vivo por um, dois, três. Um, dois, três. Quero e não nego, sou força, sou medo, por isso te digo apenas talvez. Pois tu és perigosa mulher, pois tu és perigosa. puro. Um, dois, três. Um, dois, três. Nego e não nego, se for já sossego. Por isso te digo apenas talvez. Pois tu és bem, bem. imaginar. Mas fiquei neguinha, toma bem atenção. Vais querer amochar e comigo não paras não. Na dança do amocha, nada é proibido. Amocha, amocha, amocha comigo. É rápido aprender, até tu vais passar. Na vida tudo que quer é amochar. Amocha, amocha, amocha comigo. Põe a mão na cabeça e eu... Até tu vais passar. Na vida tudo que quer é amochar. Amocha, amocha, amocha comigo. Põe a mão na cabeça e outra no umbigo. 80, 360, 180, 180, 360, 180. Chegou que eu sofri sem ter o que. coração. Doce paixão, desilusão, o sonho terminou, entre nós tudo acabou. Vai, vai, vai, vai mesmo, pode ser. A vida ou perde, ganha, ganhaste tudo em mim. Vai, vai, vai, vai mesmo, pode ser. A vida ou perde, ganha, ganhaste tudo em mim. Já chega o que eu sofri sem ter o teu amor. Me entreguei de corpo e alma, tu me tiraste a calma, fazendo-me sofrer. Vai, vai mesmo, podes ir. Já chega o que eu sofri sem ter o teu amor. Me entreguei de corpo e alma, tu me tiraste a calma, fazendo-me sofrer. Vai, vai mesmo, podes ir. Já chegou. Por dentro fica mais perto, vem cá. Este som é assim, vamos lá, vem misturar. Só não demora, vai começar o movimento e é agora. Ninguém pode ficar de fora e não demora. Liga-te, corre e vem para cá. O som é diferente, gostoso para balançar. Pararam, pam, pam, pam, pararam, pam. Mais perto, vem cá. Este som é assim, vamos lá, vem misturar. Só não demora, vai começar o movimento e é agora. Ninguém pode ficar de fora e não demora. Liga-te, corre e vem para cá. O som é diferente, gostoso para balançar. Pam, pararam, pam, pam, pam, pararam, pam, pam, pam, pam. Está todo mundo louco fazendo pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Ricardo se quiseres podes vir, chega mais perto, vem cá. Este som é assim, vamos lá, vem misturar. Só não demora, vai começar o movimento e é agora. Ninguém pode ficar de fora e não demora. Liga-te, corre e vem para cá. O som é diferente, gostoso para balançar. Pararam, pam, pam, pam, pam, pararam, pam, pam, pam, pam. Está todo mundo louco fazendo pam, pam, pam, pararam, pam, pam, pam, pam, pararam, pam. j'avais envie de te revoir. ne s'est jamais quitté. C'est la vie qui nous a séparés. C'est vrai. Moi j'y pense encore. À nos dîners en amoureux. À ces petites fleurs. À tous ces télégrammes. On dit que la passion, ça n'arrive qu'une fois. Tu aimais l'amour dangereux, toi. J'ai l'impression qu'il va pleuvoir. Sur Paris. Et puis tu m'appelleras un jour, peut-être. Tu me diras viens, et je viendrai. Comme d'habitude, tu ne diras rien. Pourquoi ? Donne-moi encore une cigarette. J'aurai des souvenirs. J'aurais voulu te dire je t'aime, là, maintenant, sur cette plage de Normandie. Mais je crois qu'il est trop tard. Oui, il est tard. Il faut rentrer.

No. amor por ela. Os momentos que vivi, eu não esqueci, nem o amor dela. Não quero mais saber de ti, não. Já não desisto, pois tu acabou. Procuro outro coração para sofrer a traição que o meu já sofreu. Não quero mais saber de ti. Maria, cha cha cha, cha cha cha, estás querendo endereço

dança de mangolé, vieram me convidar. Quem vai? Sou eu. Dança. Que fofo, o rapaz que conheci me convidou agora há pouco. Quero dançar com o fofo, quero dançar com o fofo. O fofo me convidou, conheci agora há pouco. Quero dançar com o fofo. Quero dançar com o fofo, é a dança do mangolé. Quero dançar com o fofo, quero dançar com o fofo. O fofo me convidou, conheci agora há pouco. Quero dançar. Quero dançar com o fofo, é dança do mangolê. Ai uê, ai uê, é dança do mangolê. Para dançar a dança de mangolé, vieram-me convidar. Quem vai? Sou eu. Dançar. Com o fofo, o rapaz que conheci, me convidou agora há pouco. Quero dançar com o fofo, quero dançar com o fofo. O fofo me convidou, conheci agora há pouco. Quero dançar com o fofo. Quero dançar com o fofo, é a dança do mangolé. Quero dançar. Agora há pouco, quero dançar com o fofo. Quero dançar com o fofo, é dança do mangolê. Ai uê, ai uê, é dança do mangolê. Conheci agora há pouco. Quero dançar com o fofo. Quero dançar com o fofo, é dança do mangolê. Quero dançar com o fofo. Quero dançar com o fofo. O fofo me convidou, conheci agora há pouco. Quero dançar com o fofo. Quero dançar com o fofo, é dança do mangolê. Ai uê, ai uê, é dança do mangolê. Arc-en-ciel 96.2 La FM en couleur. Apito comboio à beira do mar, à beira. Pois enquanto ninguém sabe, somos felizes começar. Pensar no carimbó português, e agora é que vai começar. Começa agora, vai até o sol raiar. Esta dança começa agora, vai até o sol raiar. Junte-se à nossa gente, sei que vai gostar. Junte-se à nossa gente, sei que vai gostar. Vem, vem, vem, vem, vem já. Vem, vem, vem, vem, vem, vem já. Vem dançar o carimbó português, vem agora que vai começar. Vem dançar o carimbó português, vem agora que vai começar. Negros teus cabelos cobriam teu corpo, tão cheia de amor. Te vi dançando, outro te abraçava, outro te beijava. Mas era para mim, para quem olhavas. Cara de cigana, doce apaixonada, que me deste amor como uma espada. Vou pelos caminhos, pagas teu destino, vives o amor. Roubas carinhos, onde estão teus olhos tão profundos? E o calor dos teus lábios que eram meus? E o vinho que bebo abre a minha ferida? Embriago, mas te quero toda a vida. Ai, ai, onde, onde estás, cigana minha? Que deixas minha canção desesperada? E te chamo e te procuro por toda a parte. Mas aonde estás metida ninguém sabe. Negros teus cabelos cobriam teu corpo, tão cheia de amor. Te vi dançando, outro te abraçava, outro te deixava. Mas era para mim, para quem olhavas. Cara de cigana, doce apaixonada, que me deste amor como uma espada. Ou pelos caminhos, pagas teu destino. Vives o amor, roubas caminhos. casa quando vi que havia luz no velho bar. Não hesitei, fazia frio e nele entrei. Estando tão longe da minha terra, tive a sensação de ter entrado numa taberna de Braga ou Monção. E um homem velho se acercou e assim falou: almas penadas fogem aos prados, e as lendas que todos juram e se torturam às vezes chão, ao trote de uma filega pela charneca do gavião. Lá vai o Zé da Anitta, chegou a noite e o Zé lá vai. A Anitta não é bonita, mas acredita que a noite cai. A Anitta não é bonita, mas acredita que a noite cai. Horas e 27 minutos e vocês estão à escuta da emissão As Manhãs Românticas, com muita, muita música portuguesa. E espero que estejam a passar uma ótima manhã na nossa companhia. Então vocês estão na companhia de Lourenço até ao meio-dia. Então estamos à escuta, passear contigo, amar e ser feliz. Ora, é bem isso que a gente precisa, e muito, muito amor e muita saúde também. E amar assim é brincar, nem amor nem passear. Eu digo-te adeus, e neto bem sabe. Sinto os meus tão grande saudade. Pensar de criança, tenho, mas tenho com fé em Deus a esperança, em Deus a esperança de ser sempre Guiné. Adeus, Guiné. Tenho já de ver cumprido a mas não estou arrependido, tanto por te dar. Adeus, Guiné, será sempre Portugal, mas crescer o teu mar. Jurei pela vida, lutar firmemente pela pátria querida. Quando te deixar, de minha saudade sai, porque eu vou abraçar minha mãe e meu pai. Adeus. Estou arrependido, tanto por te lutar. Adeus, Guiné. Serás sempre Portugal, mas crescer o teu mal, volto para te salvar. Adeus, Guiné. Tenho já dever cumprido, mas não estou arrependido, tanto por te lutar. Adeus. Crescer o teu mal, volto para te salvar. Não me interessa o que não vejo, só me interessa o que se vê. Eu nasci para ser livre, sem razão e sem porquê. Que ninguém faça de bobo, que ninguém mais jure falso. Teu irmão foi sapateiro, mas andou sempre descalço. Como é que eu vou fazer, meu amigo, para não ficar atrás na jornada? Por quem vou a lutar, companheiro? A quem vou abraçar, camarada? Um dia eu quis cantar outra vez, no dia em que acordei a cidade. Agora por quem vou eu lutar? Por quem vou eu gritar liberdade? Dormiu sempre ao relento. Teu irmão partiu para a guerra, já não sei há quanto tempo. Não me interessa o que não vejo, só me interessa o que se vê. Eu nasci para ser livre, sem razão e sem porquê. Como é que eu vou fazer, meu amigo, para não ficar atrás da jornada? Por quem vou lutar, companheiro? A quem vou abraçar, camarada? Um dia eu quis cantar outra vez, no dia em que acordei a cidade. Agora por quem vou eu lutar? Por quem vou eu gritar liberdade? Nas horas difíceis da vida, pega a guitarra, começa a tocar. Canta versos antigos, canta modinhas do seu lugar. E aos domingos se há festa portuguesa em qualquer lugar. Canta canções portuguesas e nas mesas há vinho para acompanhar. Canta canções portuguesas e nas mesas há vinho para acompanhar. Zum, zum, zum, zum, pega no copo, bebe lá mais um. Zum, zum, zum, zum, pega no copo, vamos lá cantar. Vamos lá cantar. tout sucre, tout miel. Elle est comme ça la musique. Comme ça la musique. Sur Arc-en-Ciel. Toda a vida não se esquece, a mulher que nos sentiu.

de andar, deliciosa no modo de olhar. Morena, és um pecado mortal, vem dançar em Portugal. Português, quero ver-te olhos de mulher. Com uma mão no telemóvel e outra a bater a

E então encontraremos aqui sexta-feira, se Deus quiser, para mais uma emissão, o fim de semana à porta. Então até lá, vocês cubram-se bem, façam muito cuidado com o tempo, que o tempo está a melhorar. Eu acho que amanhã estará bom. E vocês cuidam-se bem de vocês e tudo, porque isto, a maladia, ainda não saiu e tenho que ter muito cuidado. Então, até lá, fiquem bem, muita saúde, é o que eu desejo, e até sexta-feira, se vocês quiserem. Bom apetite, e até sexta-feira, e vou-vos deixar com a RTP Internacional. Amanhã em Portugal Continental e na Madeira, 10 horas da manhã nos Açores. Jerónimo de Sousa vai falhar a primeira semana da campanha eleitoral.